alcançar o sonho para clarear. Coisa de buscar um lugar melhor. Ver por outro olho, o olhar do outro. Não deixar de ir, caminho do ar. Leva a minha vontade. Tô querendo chegar. Sente a vibração, yeah. Um novo fim sem final nenhum. Sem final nenhum. Sem final nenhum. Ver por outro olho, o olhar do outro. Não deixar de ir.